5141. confirm 71 departure, docking transition. Just confirm. Argentina 1911. Excuse you, repeat me. 5141, Scott Code. You just confirm departure is 71, Leda, docking. 71, Leda, docking. Feedback's correct, comrade for pushback and startup, Argentina 1911. Gol 1811, cópia? Pronto, cópia, 1811. Gol 1811 autorizado Porto Alegre, via Prisula 21, rota do plano, nível 340. Decolagem da Prisula 0, primeira curva direita, saída árvore, 1 elefa, pós elefa, voa nítido, interceptando via. Aciona 5144, confere Salvador, opere 120, decimal 8. O 1811, autorizado Porto Alegre, via Prisula 21, nível 340. Decolagem da 10, primeira curva direita, árvore 1, transição elefa. Pós-elefa, voa nítido, muito elefa, via 5144, transponder Salvador, 12080. Solicitar informações em Leda. Autorizado 2 dias, vamos por quantas milhas? Ah, em torno de 30 milhas. Sim, tipo. Passata do plano, nível 400. Decolagem da pistola 0, primeira curva direita, saída árvore, 1 elefa, após elefa, voa nítico, interceptero via. Aciona 5145, controle instalador, opere 120, decimal 8. Autorizado 47 para confim. Eu fazendo 2-1 com rolação de voo, decolagem da 10, curva direita, acertar o 1 no elefa, após nítico, interceptando 5145 ao transponder, 1208, controle voo 9038. 1038, correto, chame pronto, pushback acionamento. Para pushback acionamento agora, voo 9038. Agora já pronto, autorizado, chame pronto táxi, voo 9038. Chamaremos, 9038. Gol 1161, copia? Prossiga, prossiga. Gol 1161, autorizado Guarulhos, via Cruzeiro 10 Taubaté, nível de voo 360. Decolagem da Cruzeiro 0, primeira curva direita, saída São Rumo, Leda Mótiva, aciona 5150, controle instalador, apere 120, decimal 8. Pode ir, viu, vou dar gel, chama agora o centro, 2835, antena 251. Decola da pista 10, curva direita, nação, voo, Moleda, ótima, aciona 5150, controle 208. Gol no número correto, chama pronto, que estiver acionamento. Vai, tá pronto, obrigado. Chamador, gol 1811, para puxar dele. 811-03 autorizado, chame táxi. Autorizado, primeira para o táxi, 811. Argentina 1911, approve the pushback in startup, comrade for taxi. faça o voo 9038, 70 pessoas a bordo, 3 horas e 15 de Goiânia. Bom dia. 9038 apenas para informação, aguarda mais 2 minutos para a decolagem, devido à aeronave que decolou à frente com o mesmo perfil de saída. Ok, 9038. Autorizado, o pushback funcionamento tinha contato. agora tá, chegou no número 1. Bom, 9032, autorizado de colagem, 0, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Additional 1911, we are lined up in the range runway 00. Lined up, runway 1911. Correto, um tempo de estivete. Hugo, 1-1, para o táxi com 118 a bordo, 4 horas 26, autonomia alterando, foi a nossa. Sinal 1961, neutralizado o táxi 71, táxi Índia, reporte pronto no ponto de pé, pista no zero. Pode o chatinho, que vai zero no nome. Voa 1961, quando já no mar, está autorizado, 71, Índia, ponto de pé, 90, vai reportar para o zero. Salvador, voo no 1.61, ponto terra, tá 1.0. Voo no 1.61, ainda com a pista no 0, vento 2.0 graus, 0.9 mais. Voo no 1.61, o pessoal vai ganhar e decolar, 1.0. 4-9-1-1, contact you to the center, 128-25, Sanibu, 125-1. 1-2-8-3-5, 1-2-5-1-1, 1-9-1-1. 3601, push it back to the next, 5. 3601, autorizado, central para o táxi. Autorizado, 3601. também está rodando. Com o 161, solicita direita plana de máxima. Com o 961, informa o centro de Recife de Lima, potência 1,2,35, com 1,5,1. Eu saio com Recife, são 2,35, 1,5, obrigado, aí eu vou olhar. Bom dia. Autorizando Guarulhos, aerovia PGM 0, Paulaté, nível de voo 340, saída São João 1, linha do trânsito ótima, com a direita para a decolagem. Transfondo 5170, com o Salvador 120, decimal 80. Saída São João 1, Lisa Transição Mótima. Chama para um sushibé de salamento. O 3601 para táxi, 125 a bordo, 4 horas, galhão. Lisa 601, autorizando táxi, abate 1, táxi em Índia. Reporta para 1.0, ajuste altímetro 1.0, menor. Cliente Pátio Índia, repórter Negresso, da 3060. bom dia, ou chame a 079-187. Chame a 079, seu pai, Sumbo ou Moto, o doutor e seu Moto, na Galera Copa. São Rumo, no meio da Moto, cara. São 3601, decola 247, um compensador do 120, decimal 8. 208, bom dia. Controle está 3601, decolou. São 3601, contato radar de colagem, suba para amigo 360 via Sede São Bruno. 360 São Bruno, 3601. Aprovado, 380, rota do plano, 310 por base, 316, pode conforme. Decola da 10, direita, não voo no meio da Módiva, 208, controle, ação 174. Correio do acionamento 079, é posicionado, puxa acionamento, portão, razão remoto no 4. Contrário na 14, quando pronto. Autorizado com 3399 e reposto táxi. Taxi 73399, com 539 a bordo, 4 horas e 10 da autonomia. Então, 6399, taxa direito via Índia, até o ponto de espera da pista 10. Reposto quando pronto para decolagem, NH 10019. Taxi 3 via Índia, ponto espera da 10, reposto para pronto para 019, 73399. Chame Recife 1235, alterna 1235, sigma 1. 2035, 251, Salvador, bom dia, gol 1961, posição 1, cliente da informação Juliette, autorização Galeão. Salvador e 120, decimal 8. 120, decimal 8, obrigado, Matheus. rota Zulu 16 e conforme rota do plano. Nível de voo 360. Saída Sanvo 1, Leda, Motiva. Decolagem da pista no zero com curva à direita. Transponder 5201. Frequência do controle de Salvador 120, decimal 8. Cuidado, via. Nível 360, para Congonha, Zulu, Preto Zulu 10, por base, Preto Zulu 6, aposta. Saída Sanvo 1, Leda e Motiva, aposta. Segunda pista 10, primeira curva direita. Transponda 5201 e controle 208, gol 1229. Gol 1229, cotejamento correto. Reporte para o feedback, saneamento remoto 12. Reportar o feedback, tá? 961, copy. 961, autorizado Galeão, via Zulu 44, seguro, OP90 857 Monsu, nível de voo 360, saída Sanvo 1, Leda, Doppler, decolagem da pista no zero com curva direita, transponder 5177. Frequência do controle de Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Galeão, via Pernambuco 44, segura pelo número 857, Moussu. Decola Sanvo 1, Leta Doclo no nível 360. A pista 10, curva direita, transponder 5177, controle 120, decimal 8, gol 1961. Gol 1961, no cotejamento correto. Reporte para o feedback, saneamento 43. Portaria, obrigado, 9 horas.